Viemos aqui neste planeta para aprendermos a superar os pensamentos e emoções doentes. E isso é só a luz que pode promover. Esses muros se tornam nossas prisões. Então, não criemos muros. Vamos criar pontes que tenham utilidade. Eu tenho que estar ligado a você. Você tem que estar ligado a mim consciencialmente, porque energeticamente todos somos um. Mas enquanto o ego achar que é só ele ilhado, fechado, ele vai ficar afogado no próprio veneno. E aí, ao se deparar com essa dor, ao se deparar com as limitações dos próprios muros, ela percebe que a indulgência consigo mesma, a indulgência no sentido de amor próprio, de dizer, chega, eu não me aguento, mas eu tenho que amar. Aí nasce o amor ao serviço. E assim vemos a força divina atuando, a força divina sendo o que ela é, amor e serviço. Olha quantas coisas Deus nos dá a oportunidade. Se não tivesse espíritos superiores para comunicar, todos achariam que aqui é o céu. O universo é uma grande casa. As galáxias, as estrelas, os planetas, todos têm a sua casa, assim como os planos inferiores de energia, onde a pessoa, o espírito, para de absorver luz e começa a emanar luz. Então, os planos superiores podem ser comparados a isso, meu filho. A quantidade de luz que a pessoa, que o espírito, é capaz de emanar. Voltando à pergunta anterior, este é o inferno consciencial. Enquanto não desperto que eu sou responsável por aquilo que chega e sai de mim, sempre colocará a culpa no outro. Ao cortar estes laços doentios que formam obsediados e obsessores, não conseguirá alcançar as esferas superiores. Filho, o que há de mais fácil nesse mundo é se iludir. A pessoa cria a ilusão de cura. O ego cria uma sala. Estou curado. Filho, você tá doido. Tá doido. Tá variando, né? Pronto. Tá variando. Esta conquista é efêmera, porque a evolução é eterna. Não há paralisação. Nas esferas mais altas ainda se discute o que é a perfeição. Perde o seu sentido. Tudo que se perde o sentido é efêmero. Logo passa, logo vem outra vontade, logo vem outra vontade, logo vem outra vontade, e aí é o amor incondicional, é o amor condicional. É o fogo que tudo queima, queima sem. Logo torna cinza. Tornamos ao pó logo. Primeira caridade, filho, é se amar, se conhecer, saber que existe uma utilidade na sua vida, estar ligado ao conhecimento, mas usar este conhecimento em prol do próximo. O relógio do eterno está apontado para cima, então a missão é estar sempre alinhado com os planos superiores, mesmo que não se tenha uma religião, porque religião, filho, é diferente de espiritualidade. Religião é a empresa onde se trabalha a espiritualidade. Então, conectado à sua espiritualidade, conectado ao seu coração, nada se torna efêmero. E assim dá uma utilidade para o que é efêmero. Porque se eu saio aqui andando sem rumo, isso se torna efêmero. Isso se torna vazio e isso desconecta. Como encarnados, os encarnados ao assumir que tem limites, ele passa a ser sem limites, porque ele observa isso, toma cuidado, se corrige e passa o próximo. E aí ele consegue acessar o outro como ele é e não como quer que ele seja. Só o amor faz com que consigamos iluminar, iluminar a alma, se manter aceso, se manter conectado, para que possa largar os degraus mais duros do crescimento, mais duros desse aprendizado, mas é duro porque quer. Acenda uma luz e a treva não se atreve. Aonde acende uma luz, a treva não se atreve. Tudo emana de Deus. Aonde nasce a luz, nasce uma sombra. É um polo, são polos. E todos temos essa sombra. Então, estado de iluminação, filho, é estado de amor, é iluminar os quartinhos escuros, saber que temos defeitos, que podemos evoluir, e a evolução é dentro do amor. Esse é o eterno. A saída deste planeta, filho, não é norte, sul, leste, oeste. A saída deste planeta é para cima. Vamos lá. A saída desse planeta não é norte, sul, leste ou oeste. A saída desse planeta é pra cima. Graças a Deus. Pai Joaquim, quando morava na senzala do Senhor, conheceu no cativeiro do sofrimento e dor. Hoje, onde ele mora, não é noite, só é dia. Pai Joaquim é iluminado pelas luzes de Maria. Ele é das almas, é de São Miguel. Ele é das almas santas do céu. Seja louvado, e Maria Santíssima sobre toda a humanidade. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Ai, meu filho, sejam bem-vindos. Estou pronto para o trabalho, em nome de Deus, em nome de Maria Santíssima, em nome de todos os orixás, que a paz esteja com todos. Sim, filho, estou à disposição. Graças a Deus. Qual a importância do nome de Deus para a humanidade? Deus, ele é tudo. Deus sou eu, é você. É o chão que pisamos. Estamos todos interligados pelo fio da vida, pelo fio da mente criadora, pelo fio do amor. Deus nos criou, nos deu livre-arbítrio, nos deu todas as oportunidades. Estamos num mar de oportunidades. Esse é Deus, a oportunidade de servir, de crescer, de amar. Deus é tudo. Graças a Deus. Qual que é a função do preto velho na Umbanda? Meu filho, a trindade da Umbanda, no seu âmago, Erê, Caboclo, Preto Velho, não, nenhum é melhor do que o outro. O Preto Velho traz a coroa da sabedoria, do amor, do colo amigo, do coração aberto, do colo, do amor, do conhecimento, de guiar os seus filhos menores que estão em crescimento, que estão em desenvolvimento, para se abrirem. Viemos de um plano superior, como eu já disse, não somos melhores, Nós somos, trazemos uma palavra amiga, trazemos uma palavra de caridade, abrimos mão do nosso nome para abraçarmos a egrégora amiga que é a Umbanda. Essa é a importância do preto velho, trazer o amor, a paz, trazer o conhecimento e acender as almas, que é a minha linha. Como são estes tais planos superiores de onde vêm os pretos velhos? Nós fomos, não viemos. O desenvolvimento do ser, desde a partícula divina, que tudo se movimenta neste plano, desde um átomo, a missão dele é se movimentar, é se abrir, e assim que ele ganha mais força, assim que ele ganha mais energia, ele passa para um outro plano. E assim, Deus, na sua misericórdia divina, dá a casa para cada um. E ao sair da infância carnal, nós passamos a um plano superior, onde ganhamos a maturidade espiritual. E nesses planos são infinitos, porque a cada consciência, a cada coração vibra com um local, assim como os budistas têm a casa deles, os pretos velhos têm a casa deles, com a sua cultura, com o seu conhecimento, com a sua vivência. Cada egrégora espiritual vai ganhando como uma casa. O universo é uma grande casa. As galáxias, as estrelas, os planetas, todos têm a sua casa, assim como os planos inferiores de energia, onde a pessoa, o espírito, para de absorver luz e começa a emanar luz. Então, os planos superiores podem ser comparados a isso, meu filho. A quantidade de luz que a pessoa, que o espírito, é capaz de emanar. Respondido? Sim, senhor. O que se deve compreender quando se diz céu e inferno são estados de espírito? Filho, eu digo muitas vezes que é acreditar só no céu e no inferno é muito fácil, porque o inferno ou o céu é a própria consciência, aonde estiver o coração vibratoriamente estará. Então, pego muito pelo meu exemplo da linha que eu abracei, da linha que me abraçou, que são as almas. Trabalho com muito amor num plano difícil, onde ajudo a recuperar as almas, a se acenderem, a descobrir a própria chama. Pode ter uma fogueira acesa ao lado de uma pessoa, mas se a chama interna não estiver acesa, ela estará no seu inferno. E isso são as dores, os apegos, o apego à dor, o apego à tristeza, até que isso a pessoa descobre com o desenvolvimento, com o crescimento, que ela pode desapegar daquilo, que é ela quem deixa ir ou vir. O inferno seria muito fácil. Todos morrem, ou vão para o céu, ou vão para o inferno, sempre colocando a culpa em alguém. A responsabilidade maior é de cada um. Então, com o crescimento, ao descobrir que a responsabilidade é de si mesmo, o inferno cessa e começa a subida. Para subir, basta levantar a mão. Já não quero mais, preciso de ajuda. Essa é a primeira chama. Graças a Deus. Graças a Deus. Como que a gente faz para despertarmos para as verdades superiores? Filho, ao nos darmos com o planeta selvagem, que é o planeta Terra, onde em todo o planeta vibram seres da mais baixa à mais alta vibração, desde espíritos que estão cumprindo a sua missão, até outros que estão cumprindo, aprendendo a amar. É o aprender a amar. Esta é a missão para sair destas dores. Porque por encarnações a fio, as pessoas lutam com a própria consciência, se entrelaçam em brigas, em dores, em guerras, enquanto a pessoa reencarna, o cinto fica mais apertado, que ela não lhe der de cara com seu próprio karma ou responsabilidade, se ela virar as costas para esse karma ou responsabilidade, mais uma vez ela não estará alçando as consciências superiores. Enquanto ficar em nível intermediário, umbilical, o amor condicional, aquele amor em que eu quero, eu faço, eu mando, enquanto não despertar o amor incondicional, em que eu te amo sob qualquer condição, porque amar a quem faz o bem para mim é fácil. Agora, amar a quem me faz o mal é difícil, porque envolve ego, envolve dores, envolve orgulho. Liberar, perdoar, enquanto não tenho perdão, enquanto não tenha gratidão pelo aprendizado, mesmo que seja um mal infligido pelo outro, porque muitas vezes ao despertar o coração, ao despertar o cardíaco, a primeira coisa que sai é culpar o outro, é clamar as injustiças, quando na verdade é a própria pessoa responsável por isso. Ela se voltar para a própria essência, acender as próprias necessidades, acender as próprias responsabilidades, tomar tinto sobre sua vida, sobre o seu amor próprio. Muitas vezes terceirizam o amor ao outro. O outro vai embora, ele levou o meu amor, você é o meu amor, e começa um apego que pode durar vidas. Então, voltando à pergunta anterior, este é o inferno consciencial. Enquanto não desperto que eu sou responsável por aquilo que chega e sai de mim, sempre colocará a culpa no outro. Ao cortar estes laços doentios que formam obsediados e obsessores, não conseguirá alcançar as esferas superiores. Eu vou me corrigir, os espaços Joaquim de Angola, né? O senhor Abai Joaquim das Almas, né? Perfeito, filho. Então, o senhor me perdoe. E passando aqui já um salve para o Pai Joaquim de Angola, nosso amigo, a nosso irmão e a nosso mentor querido demais. Graças a Deus. Graças a Deus, filho. Salve todos os pretos velhos, pois todos trabalham no amor. O nome, filho, é apenas um detalhe para nos identificarmos, pois os espíritos se reconhecem pelo amor, não pelo nome. Ao acessar consciências superiores, nós não nos identificamos nem pelo pensamento, nem pelo sentimento, mas sim pelo amor e pela luz emanada. Tá certo, graças a Deus, louvado seja. Louvado seja. Quando se diz, não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, nem com as sensações efêmeras. Vou estudar com o senhor o que cada uma delas quer dizer. O que é a conquista fácil com a qual o ser humano não deve se iludir? Filho, o que há de mais fácil nesse mundo é se iludir. pessoa cria a ilusão de cura, o ego cria uma sala, estou curado. Filho, você tá doido. Tá doido. Tá variando, né? Pronto. Tá variando. Esta conquista é efêmera, porque a evolução é eterna. Não há paralisação. Nas esferas mais altas ainda se discute o que é perfeição. Então, não se deve iludir-se com as conquistas fáceis. Dá um exemplo de conquista fácil para Joaquim das Almas. Conquista fácil, meu filho. Um espírito que crê encarnado está fazendo bem. De repente, isto se vira contra ele, porque, mais uma vez, o ego ele não deve ser destruído, porque eu aqui manifestado sou a manifestação do ego. Deus, ao criar, ele dá uma identidade a cada um. Cada um dá a cada um a chance, a oportunidade de se desenvolver, de amar, de crescer. E nesse crescimento, as conquistas. Muitos a conquista é o dinheiro. Como eu já passei para o menino, muitas vezes a pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Quantas pessoas infelizes recebendo salários altíssimos, com carros à disposição, com família formada, e é infeliz, pois está desconectado da sua própria essência. A maior conquista, essa sim, eterna, porque a carne é pueril, como diz meu amigo de trabalho, seu Caveira, depois que acaba a hipocrisia da carne, só sobra caveira. Eita. E depois só o pó. Graças a Deus. Lá o Exu, sabe, falando de Exu Caveira. Então, Pai Joaquim, explica pra gente quais são esses prazeres transitórios com os quais não se deve iludir. Filho, primeira ilusão, esse cachimbo com este fumo, ele pode ser benéfico ou maléfico, se vicia com tudo neste mundo, até com água. Se você tomar 10 litros de café, ele se torna maléfico. Ele se torna efêmero. Aqui neste momento, isto aqui é uma ferramenta de trabalho para o médium, de concentração, de transmutação, de ensinamento, onde o feminino do cachimbo recebe o fumo e através do sopro se transmutam a energia do fogo, do espírito, da essência. Algo sem fundamento, algo sem conteúdo, uma cerimônia sem conteúdo é um corpo morto, é efêmero. Essa foi a pergunta, filho? Sim. Como não se iludir com os prazeres transitórios? Como não se iludir? Exato. Fundamento. Fundamento em tudo que se está fazendo. Vai dormir, deite e durma. Vai se levantar, levante e faça algo útil. Dar um fim útil à vida, pois senão ela fica efêmera, sem forças, sem sentido. E aí tudo pode se tornar efêmero. Muito comum dizer do sexo, da bebida, dos vícios. Mas como eu disse, filho, sem fundamento, tudo se torna um vício vazio, sem espírito, sem fundamento. Então, se eu entendi bem, um exemplo de prazer transitório é tudo aquilo que pode viciar, mas que não tem uma base sólida de sustentação e equilíbrio, é isso? Isso, filho. Isso. Tá. Se ele não se equilibrar em cima da tríade do sentimento, pensamento, ação útil de crescimento, de aprendizado, de doação, porque no fim das contas, filho, a única crença que vale a pena é a caridade. Pode ser ter um belo templo, mas se não tiver conteúdo, se não tiver pessoas firmadas, se não tiver uma mente firmada no objetivo que se quer de crescer, até esse crescimento se torna efêmero, porque ele não está amparado na fraternidade, ele não está amparado no amor próprio, ele não está amparado no próprio sentido de servir. Perde seu sentido. Tudo que se perde o sentido é efêmero. Logo passa, logo vem outra vontade, logo vem outra vontade, logo vem outra vontade, e aí é o amor incondicional, é o amor condicional. É o fogo que tudo queima, queima sem... Logo torna cinza, tornamos ao pó logo. De acordo com a doutrina espírita, a caridade segundo entendia Jesus, quer dizer benevolência, indulgência e o perdão. O que é a caridade para o Pai Joaquim das Almas? A primeira caridade, filho, é se amar, se conhecer, saber que existe uma utilidade na sua vida, estar ligado ao conhecimento, mas usar este conhecimento em prol do próximo. Hitler era extremamente inteligente. Se tivesse usado toda a sua força de atuação para o bem, não teria acontecido o que aconteceu. Se ele usasse isso para a caridade, para um objetivo final de utilidade para si mesmo e para o próximo, sem isso não há caridade, há egoísmo. Como não se iludir com as sensações efêmeras? Já falamos dos prazeres transitórios. E vamos falar um pouco dessas sensações efêmeras. O que são, Pai Joaquim? Filho, para não cair na efemeridade, como eu lhe disse, é estar conectado, observando tudo, observando se o outro está precisando de algo, uma palavra amiga, estar antenado, estar conectado, estar ligado com o plano superior, porque o relógio da efemeridade, ele está com os ponteiros apontados para baixo, e o relógio do eterno está apontado para cima. Então, a missão é estar sempre alinhado com os planos superiores, mesmo que não se tenha uma religião, porque religião, filho, é diferente de espiritualidade. Religião é a empresa onde se trabalha a espiritualidade. Então, conectado à sua espiritualidade, conectado ao seu coração, nada se torna efêmero e assim dá uma utilidade para o que é efêmero. Porque se eu saio aqui andando sem rumo, isso se torna efêmero, isso se torna vazio e isso desconecta. E assim, ao sair com utilidade, a hora que eu saio, filho, do meu plano de trabalho, do meu plano astral de trabalho, onde eu estou sendo útil, eu venho aqui para continuar sendo útil. Então isso não se torna uma conversa efêmera, isso se torna uma conversa com um fim útil. É isto, filho, dar utilidade a tudo que se vai fazer na vida. Claro, senhor. Vou fazer uma colocação e pedir ao pai Joaquim de comentar. Essa colocação diz assim: busque intensamente as coisas sólidas e duradouras. Para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Isso não é efêmero. Isso é a verdade mais simples. Mas a maioria das pessoas começa pelo que não é, para depois começar a ser o que é. Se passamos a trabalhar na matriz divina de todas as coisas, nós encontramos logo a felicidade, nós encontramos logo a bondade de ali estar, que seja estar sentado ao lado um do outro em silêncio, que seja estar lavando uma vasilha, que seja estar pensando em algo. A maior força que temos é o pensamento e o sentimento. Então, ao guiarmos para a felicidade nas coisas simples, ao guiarmos para o amor simples, não o amor aquele que vou ali, compro algo de alto valor e dou para o outro. Essa felicidade é efêmera e pouco tem utilidade, porque o sólido desse plano, como já dissemos, logo vira pó, logo fica velho. Num mundo onde tudo é descartável, copo é descartável, pessoas tratam as outras como descartáveis, as comunicações são descartáveis. Olha no olho, diga que ama de verdade, abrace com vontade. Isso leva a ativar os sentimentos superiores, isto leva à felicidade. Eu digo, meu filho, que o amor incondicional, ele é muito feio. Por que ele é muito feio? Porque a hora que uma pessoa está exposta ao amor incondicional, ela vê como ela é limitada. Eu digo que amo. Logo que aparece um diferente de mim, eu já não amo mais. Eu já começo com as autoavaliações para dizer que eu não amo essa pessoa. Então o amor passou a ser condicional, a felicidade passou a ser condicional, e isso passa a ser só uma continuação do que é de mim. Aquele de eu meço você pela minha régua. Então isso passa a não ser uma felicidade completa e absoluta. A felicidade completa e absoluta passa a assumirmos que, como encarnados, os encarnados, ao assumir que tem limites, ele passa a ser sem limites, porque ele observa isso, toma cuidado, se corrige e passa ao próximo. E aí ele consegue acessar o outro como ele é e não como quer que ele seja. Essa, creio, ser uma receita simples, mas firme, de estar vibrando no amor incondicional, porque também somos limitados e estaremos sob o julgamento e sob o reflexo do outro que também está pensando exatamente ou coisa pior sobre o outro. Só o amor constrói para a eternidade? Essa é a lei. A mente criadora, ao produzir sem cessar, ela está emanando todos os sentimentos, toda a matriz divina do que é o perfeito. O eu divino é um projeto de perfeição. Então, calcado no amor, no crescimento, na aceitação, na gratidão, porque a gratidão, filho, todos esses sentimentos, tudo isso que nós estamos falando são ondas, assim como a luz, porque é a luz. Mas em degradê, esses sentimentos bons, assim como os sentimentos negativos, são onda e têm peso. Então, quanto mais sublime, mais emana, quanto mais pesado, mais decanta. Então, só o amor faz com que consigamos iluminar a alma, se manter aceso, se manter conectado, para que possa largar os degraus mais duros do crescimento, mais duros desse aprendizado. Mas é duro porque quer, por egoísmo de sentimentos, tudo vem até mim. Aquele que diz, faça por mim, ele está absorvendo. Aquele que diz, eu faço por mim, mas faço por você, está largando os resquícios da carne, porque a carne em si, a lei da carne está viva. A lei da carne é consumir, a lei da carne é absorver. Então, quando o espírito suplanta, quando o espírito passa esses limites carnais, aí ele vai para a cátedra do amor, filho, emanado do nosso Deus, emanado dos orixás. E o principal, na nossa sagrada Umbanda, aprendemos que para estar conectados, sendo uma religião naturalista, que trabalha nos polos dos orixás, Xangô na montanha, Oxum na cachoeira, Omulu na calunga, cada um nos seus polos, nós aprendemos que cada ser vibra, tem um pai e mãe de cabeça, e dentro daquele pai e mãe de cabeça tem uma característica, ou seja, uma onda que vibra. E aí aprendemos que estamos sob as ordens do sol, da lua, do planeta, da água. E assim, ao sabermos que somos feitos de quatro elementos, mais o sopro divino, nos conectamos. Agora, quando estamos conectados, desconectados por culpa, porque, meu Deus, Deus me deu um castigo, e por medo eu me conecto a uma religião, e por medo eu começo a me desenvolver e crescer. Quem desenvolve por medo e culpa? Ninguém. Só alimentando o amor dessa conexão, sabendo que o planeta sou eu sou o planeta, nós conseguimos nos conectar ao coração do planeta que sofre neste momento, e assim vamos conseguir subir a vibração do todo. Estamos na época do amor, estamos na época da luz. Mas, Pai Joaquim, o mundo parece que está tão cheio de trevas. Acenda uma luz e a treva não se atreve. Aonde acende uma luz, a treva não se atreve. Tudo emana de Deus. Aonde nasce a luz, nasce uma sombra. É um polo, são polos. E todos temos essa sombra. Então, estado de iluminação, filho, é estado de amor, é iluminar os quartinhos escuros, saber que temos defeitos, que podemos evoluir, e a evolução é dentro do amor. Esse é o eterno. Graças a Deus. Graças a Deus. Como entender, Pai Joaquim, a diferença nas escolhas do positivo, do negativo, luz e sombra, e o que seria o caminho do meio. Filho, o caminho do meio, primeiro, é não negar que um ou outro existe. É caminhar tanto pela luz como pela sombra. Se existe uma sombra, filho, é porque Deus nos deu um lugar à luz. E a sombra que nasce atrás, nós somos responsáveis por ela, porque a obrigação é emanar a luz. Então, se eu tenho uma sombra atrás de mim, a minha obrigação é absorver a luz inconsciente do sol e emanar uma luz consciente para esta sombra. Então, se eu sei que eu sou capaz, uma faca, ela é capaz tanto de cortar um alimento, como é capaz de machucar seriamente uma pessoa, e sabendo disso, dar uma utilidade, dar um fim útil a esta sombra, usar ela de matéria-prima para que possa nascer uma luz. Nos meus estudos no astral, ao estudar o espírito, eu me deparei com a estrutura espiritual. O espírito, ele é composto de luz, de várias dimensões. Por isso, inclusive, me alinhei com este médium que faz os estudos dos centros de força. Todas as vibrações estão em nós, filho, desde a mais terrível à mais sublime. Somos capazes de nos alinharmos a todas, dependendo do livre-arbítrio, dependendo do nível consciencial. E ao estudar no Oriente a flor de lótus, que é a simbologia do que modernamente se chamam de chakras, muito falado, a lótus, ela nasce do pântano, ela nasce do lodo. Então, é fazer o caminho do meio, é fazer do lodo uma flor de lótus, é fazer uma luz neste meio, nem cair para um lado, nem cair para o outro. Então, quando o equilíbrio é a todo momento, o caminho do meio é a todo momento. Eu estou triste, eu estou alegre, eu estou amando, mas na mesma proporção posso odiar. Então, filho, as sensações deste planeta, da carne, elas são variáveis. Muitas vezes vejo uma pessoa que me diz, estou muito alegre agora, já sabendo, se essa pessoa não tiver uma consciência que de manter este estado de elevação, de aprender com este momento para a hora que vier a tristeza, ela saber o caminho de volta. É isto, saber o caminho de volta. Porque, filho, a síndrome da iluminação é mais difícil de combater do que a síndrome da sombra. Porque a sombra você ainda acende uma luz. E a luz? E a síndrome dela? Quando a pessoa nega a própria sombra, ela não consegue enxergar verdadeiramente o que é e fica perdido nos próprios terrores conscienciais. Então, o caminho do meio é este. Mais uma vez eu digo, dar utilidade, movimento. Tudo neste planeta movimenta. Todas as células espirituais, corporais, tudo se movimenta neste planeta a hora que para. Inclusive, existe neste planeta a lei de ação e reação. não é? E tem a inércia. Ele fica parado. E essa consciência vai ficar parada enquanto quer. Mas o movimento, o universo continua a se movimentar até que algo venha e faça essa pessoa se movimentar. Então, o caminho é para frente. O caminho é o do meio, é o olhando para um lado, olhando para o outro e saber qual é o caminho de elevação. A saída deste planeta, filho, não é norte, sul, leste, oeste. A saída deste planeta é para cima. Vamos lá, Senhor. A saída desse planeta não é norte, sul, leste, oeste. A saída desse planeta é para cima. Graças a Deus. Qual é, Pai Joaquim, a origem do sofrimento? Observando as almas bem de perto, são milhões de espíritos sem condições, espíritos desencarnados mesmo, sem condições de atendimento, porque pelo simples não querer ser ajudado. O sofrimento, ele vem do apego. Do apego ao próximo, do apego ao material, do apego à dor. A coisa mais difícil, filho, é tirar uma pessoa de um sofrimento quando ela não quer sair dele. Ele parte do livre-arbítrio. Se eu pego a lei da espiritualidade superior, é o livre. O livre-arbítrio de quem quer ajudar e o livre-arbítrio de quem quer ser ajudado. Se vemos um astral, filho, em nossas caminhadas, nos planos umbralinos, nos planos ínferos, se vemos que um espírito tem condições de ser ajudado, por mais maldade que este espírito tenha feito, ele terá o seu momento de ajuda, de resgate. Que seja um suicida, que seja um espírito com problemas mentais, que seja um assassino, mas se ele quiser, se ele acender aquela frestinha de luz no coração dele, já é o que a espiritualidade superior precisa para poder agir. No mais, um coração duro perante as provas da vida, neste plano, tem os que vêm em provas, tem os que vêm em reabilitação, tem os que vêm em prisão, tem os que vêm em missão. E aí, nesses que estão em provas, a cada dia é uma prova. Vê quantas pessoas reclamam do trabalho, filho. A ingratidão é um dos principais meios para o sofrimento. A hora que eu não sou grato pelo aprendizado, eu reclamo da vida, eu reclamo do trabalho, eu reclamo de tudo, e quando, por fim, essa pessoa é que está mal consigo mesmo, enquanto ela não conseguir ver a beleza que é o trabalho, que é o movimento, Deus nunca descansou, Deus nunca parou, porque o dia que Ele parar, tudo para, tudo cai, tudo deixa de existir. Deus, em todo o seu movimento, é útil a todo momento. Então, o sofrimento vem da ingratidão perante ao trabalho, ao trabalho de vida, ao trabalho de se alimentar, ao trabalho de viver, ao trabalho de amar. Então, a pessoa vive uma eterna reclamação. E aí, ela nunca se responsabilizará pelos próprios atos, gerando assim um sofrimento que ela própria infligiu. Eu digo, filho, que o que O que mata as pessoas é o que ela alimenta. E o que faz a pessoa viver é o que ela também alimenta. Então, nesses planos de ação, do pensamento, da emoção, eu gosto de separar bem o pensamento da emoção, porque são áreas à parte. São áreas bem à parte. Então, enquanto ele não souber que existe uma lei, as leis superiores que regem o pensamento, que tudo que eu penso vai e volta, parece simples, mas ao eu emanar um pensamento negativo, eu estou fazendo magia para mim. O que é magia? Magia é a força do pensamento sobre os elementos. Então eu posso estar fazendo magia boa ou magia ruim. E isso não quer dizer que eu estou ali acendendo uma vela para outra pessoa. Não, não é isto. É a todo momento aquelas pessoas que dizem: eu não sou capaz, eu sou muito burro, eu sou isso, eu sou aquela pessoa, está assinando tratados com o universo. O universo, ele é um livro em branco que responde ao que a pessoa emana. Então, disso nasce o sofrimento, filho. Não sei se respondi a sua pergunta. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma? Filho, Deus, a mente criadora, ao criar um ser, ele coloca como lei universal o livre-arbítrio. Por quanto tempo aquela consciência quiser permanecer naquele quadrado, ela persistirá. Mas a lei é a evolução. Nada fica parado. Tudo é movimento. E nesse movimento de ascendência ou de descendência, terão planos para receber todas essas consciências. Quando eu digo consciência, não é um pensamento que eu emano neste momento, é a individualidade desse espírito que aqui está, que é um feixe de luz. Se esse feixe de luz escurecer e cair, ele vai cair, mas a consciência, ela inflige pensamentos e sentimentos. Se é uma pessoa extremamente aflitiva, se é uma pessoa extremamente briguenta, animalizada, ela receberá de volta isso das pessoas, do meio, até que ela se cansa. E aí, estafado dos débitos antigos, dos débitos pesados, quando ela olha com amor para isso, só quando ela olhar com amor para o seu próprio interior, que ela quiser parar de sofrer, que ela quiser parar de sentir dor, que ela quiser evoluir, ela vai ver que, sim, por um momento, ela está sendo arrastada como uma carroça. Depois, ela começa a puxar a própria carroça, que foi ela mesma que criou. E depois, fluindo nisso tudo, assumir que ela é responsável por aquilo, assumir que ela é dona do próprio destino, ela começa a se movimentar. E o universo dá possibilidades para isso. Então, sim, ela será arrastada, mesmo que dure milênios, mas um dia a consciência atinge. O Pai Joaquim, amar e servir são os dois degraus de suma importância para uma pessoa e logo seu espírito subir na vida? Sim, filho. Servir tem uma frase humana que diz que quem não vive para servir não serve para viver. É uma frase um pouco forte, mas se não tiver serviço, se não tiver utilidade, essa palavra está sendo muito utilizada no nosso, acho que é o mote da nossa reunião de hoje. Sim. É a utilidade. Enquanto, porque o que está servindo, porque para servir pode servir até o mal. É. O mal também se serve. E muitas vezes ela se serve, o bem e o mal podem se servir na mesma pessoa. Porque é dual, o ser é dual. Enquanto não entender a dualidade e botar todas as forças, toda a potência do seu espírito, toda a potência de luz, toda a potência de criação, toda a potência de amor, toda a potência de luz, toda a potência de criatividade que nossa mente, que a mente poderosa e criadora, a mente, ela não é o espírito. Ela está a serviço deste. Enquanto a mente que mente achar que ela é o espírito e a pessoa se enganar com isto, ela não conseguirá servir a si mesma. Esta mente, usando palavreado moderno, ela é um computador com programa de crenças que a pessoa foi absorvendo durante a vida, crenças de bondade, crenças de limitantes, crenças de impactantes, traumas, traições, separações, o mal que alguém fez para ela, o que alguém fez para vice-versa. E aí, de repente, ela se torna uma prisão. Uma vez eu disse a esse menino, às vezes, quando somos jovens, criamos muros que nos protegem. E quando crescemos, esses muros se tornam nossas prisões. Então, não criemos muros. Vamos criar pontes que tenham utilidade. Eu tenho que estar ligado a você, você tem que estar ligado a mim, consciencialmente, porque energeticamente todos somos um. Mas enquanto o ego achar que é só ele ligado, fechado, ele vai ficar afogado no próprio veneno. E aí, ao se deparar com essa dor, ao se deparar com as limitações dos próprios muros, ela percebe que a indulgência consigo mesma, a indulgência no sentido de amor próprio, de dizer, chega, eu não me aguento mais, eu tenho que amar. Aí nasce o amor ao serviço. E assim vemos a força divina atuando, a força divina sendo o que ela é, amor e serviço. Olha quantas coisas Deus nos dá a oportunidade. Se não tivesse espíritos superiores para comunicar, todos achariam que aqui é o céu, que aqui é uma maravilha. Vai numa praia maravilhosa, mas também depois vai num país em guerra e descobre que aqui também é um inferno. E aí, como eu digo, filho, nesse amor ao serviço, aqueles que têm milhões nas contas, nos bancos, eles não estão preocupados, eles querem só olhar quanto a conta mais está entrando, eles não têm com o que se preocupar, eles têm que se preocupar com o dinheiro entrando na conta. Então, esse não é um serviço. O serviço dele é esse. O que está esfomeado, ele tem que se preocupar em manter a própria vida. Então, nós que conseguimos, por um plano divino, por um plano de vida, por um plano de lutas, de abertura, de amor ao serviço, que estamos numa energia mediana, numa classe média, como seria tratado aqui neste país, essa é a classe, a massa crítica, a massa, é dessa massa que vem o despertar do amor ao serviço. E quiçá, tomara, Deus toque o coração dos milionários e dê e ligue as pontes entre o céu e a terra, para que assim um possa servir, o outro possa ser servido, e assim ele descubra que ele também pode servir, mesmo dentro das suas limitações, porque o pouco com Deus é muito, e assim vamos criando o amor ao serviço. Graças a Deus. Já estamos chegando aqui nos minutos finais. Sim, filho. Qual seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Desejo que todos possam sentir o amor dentro de si, tocar o seu peito, se sentir, sinta-se, esse é o seu corpo, que ele seja deficiente, que o seu rosto não seja tão bonito como pregam, descubra, sinta a potência do seu espírito, porque o amor incondicional é que cura. Viemos aqui neste planeta para aprendermos a superar os pensamentos e emoções doentes, e isso é só a luz que pode promover. Então, se movimente. Ah, eu estou muito triste. Levante-se da cama. Dê uma volta no quarteirão. Os pensamentos começarão a clarear. Estenda a mão para alguém. Dê um bom dia sincero. Começa nas pequenas coisas. Não é na grande obra. A grande obra vai chegar. Mas a grande obra é se movimentar, se sentir, saber que tudo ao seu redor está em movimento, saber que se movimentando você vai encontrar outras pessoas, vai se conectar, vai se sentir, vai se amar. E nisso, se vendo no outro com amor, sabendo que o outro também é limitado, aceitando, perdoando, com muita gratidão, com muito carinho, abraçar. As coisas dentro de nós só querem ser acolhidas. Se acolha, se abrace, se diga, eu te amo, eu me amo muito. Este corpo é muito importante para mim. Nós não somos este corpo, mas esta, em uma forma mais popular, este corpo é a roupa que descemos para ir ao fundo do mar. Então, dê uma utilidade para a vida, que seja uma boa palavra, que seja uma boa mensagem, e evitar pensamentos negativos, evitar críticas, evitar ações que vão degradar o próprio corpo. Por que tal pessoa fuma tanto? Por que tal pessoa bebe tanto? Ela está inconscientemente querendo partir logo para um outro plano. Então, recolha-se a sua vida, entenda os sentimentos que estão levando a isso, porque o que leva a um vício, o que leva a uma ação degradante, é algo dentro de si que não está bem acolhido. Então, se acolha, se ame. Que Pai Omulu abençoe a todos. Transmute todos os pensamentos negativos, todos os sentimentos negativos. Transmute toda a negatividade em seu redor e traga sempre a cura, sempre o amor. Sinta a terra, Pai Umulu é a terra. Então, sinta essa terra, agradeça por estar andando sobre ela. Que Pai Oxalá abençoe a todos, filho, que todas as almas se iluminem. Este é o meu desejo de coração, de Pai Joaquim das Almas. Agradeço, filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a vossa falange através do Senhor aqui no Diálogo com os Espíritos. Nós que agradecemos a oportunidade, filho, que você nos dá de levar a mensagem a todos, uma mensagem simples, direta e de amor. Assim trabalha a Umbanda, assim trabalham os pretos velhos. Deus salve, Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Louvado seja. Acenda uma luz e a treva não se atreve. Aonde acende uma luz, a treva não se atreve. Tudo emana de Deus. Aonde nasce a luz, nasce uma sombra. É um polo, são polos. E todos temos essa sombra. Então, estado de iluminação, filho, é estado de amor, é iluminar os quartinhos escuros, saber que temos defeitos, que podemos evoluir, e a evolução é dentro do amor. Esses muros se tornam nossas prisões. Então, não criemos muros, vamos criar pontes que têm utilidade. Eu tenho que estar ligado a você, você tem que estar ligado a mim, consciencialmente, porque energeticamente todos somos um. A saída deste planeta, filho, não é norte, sul, leste, oeste. A saída deste planeta é para cima. Olá, a saída desse planeta não é norte, sul, leste, oeste. A saída desse planeta é para cima. Graças.